você esteja nos braços de outro alguém. Mas volte logo pra quem te espera, que ansioso tô te esperando. Olha, existe um homem sofrendo. Olha, existe dois olhos chorando. Já feliz.